última esperança. Não tenho mais quem possa me valer. Me rendo aos teus pés, ajoelhado, e humilhado imploro teu amor. O sol não mais tem brilho nos meus olhos, a lua não abraça minhas noites, mas sei que obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo, e ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou minhas noites, mas sei que obedecem tua ordem. Por isso, meu Senhor, estou aqui. Vim te entregar meu coração, vim te adorar, Altíssimo, e a tua glória contemplar, uma nova história vou viver. E ao erguer o meu olhar e a tua glória contemplar, uma nova história vou história.